de informação às 12 horas aqui na Rádio Boa Nova nesta segunda-feira, início de semana, e a chuva a marcar presença. Nesta edição às 12 vamos falar-lhe do aumento dos casos de legionela. Oliveira do Hospital distinguiu os melhores do desporto numa gala realizada sábado à noite. Falamos-lhe também da Feira do Porco e do Enchido, que voltou a atrair uma multidão a Maruge. Hoje, Oliveira do Hospital assinala o Dia Mundial da Bolota com uma ação de sementeira, e conte com chuva e vento forte. E abrimos este noticiário às 12 com o caso do surto de legionela, que há dois novos casos de legionela, desta vez em Castelo Branco, mas segundo a Direção-Geral de Saúde, estas situações estão ligadas ao surto de Vila Franca de Xira. Uma situação confirmada pelo Diretor-Geral da Saúde, a Agência Lusa, Francisco Jorge, explicou ainda que a DGS teve conhecimento destes dois casos desde ontem de manhã e adiantou que neste momento é só esta a informação que pode disponibilizar. As duas pessoas estão internadas no Hospital Amato Lusitano. Por explicar, está contudo a ligação dos dois novos casos à Vila Franca de Xira. Desconhece se ali trabalharam ou se foram visitar familiares ou amigos à zona em que surgiu o surto de legionela. Até onde o surto tinha afetado 180 pessoas e causado 4 mortes, o caso de uma quinta vítima aguarda ainda confirmação laboratorial. As autoridades ainda não conseguiram detectar a fonte de infecção, sabendo-se apenas que a maior parte dos casos se concentra nas freguesias de Via Longa, Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa. Pela preocupação que o surto está a causar junto das populações, este é um assunto que a Rádio Boa Nova vai acompanhar em próximos blocos informativos, aguardando apenas pela disponibilidade da Delegada de Saúde Pública, Guilmar Sarmento, para avançar com mais pormenores sobre o surto de legionela, nomeadamente os sintomas e precauções a tomar. Portanto, um surto que se concentra nas freguesias de Via Longa, Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, às portas de Lisboa. Decorreu este sábado na Casa da Cultura César Oliveira a primeira gala do desporto em Oliveira do Hospital. Esta gala tinha como objetivo reconhecer e valorizar todos os agentes desportivos que na época transata contribuíram para o desenvolvimento desportivo do concelho. Ao som da banda Pátria Nova Ensemble de Coja foram então apresentados os nomeados da noite. O Clube Associação Desportiva do Ano foi então a Sociedade Recreativa Lealdade Sampaiense, Sampaiense Basket, Equipa Sénior do Ano, Sampaiense Basket, o Atleta do Ano, Formação, Alexandre Marques, do Hóquei em Patins, o Atleta Jovem Revelação, João Pedro Alves, do futebol, Atleta do Ano Sénior, Rafael Delaney Gomes, do triatlo, o Dirigente do Ano, Pedro Veloso, do Sampaiense Basket, Equipa do Ano Formação foi então Arceve, Treinador do Ano Sénior, André David, do Futebol Clube de Oliveira do Hospital, Treinador do Ano Formação, João Veloso, da Arceve, Prémio de Dedicação entregue a António Pires Almeida, do Clube de Caça e Pesca de Oliveira do Hospital. O Prémio de Reconhecimento foi entregue a Mário Brito. Prémio Carreira a José Manuel Matias. Prémio Equipa Revelação ao Clube de Ginástica de Oliveira do Hospital. E o Prémio Memória para Abel Rodrigues, do Futebol Clube de Oliveira do Hospital. E Pedro Marques, da Associação Desportiva Nogueirense, portanto, a título póstumo. Foram ainda atribuídos diversos diplomas de mérito e reconhecimento municipal. Na noite de sábado, que se traduziu numa noite de reconhecimento ao desporto do concelho e seus praticantes e ao trabalho de muitas pessoas que mantêm as diversas modalidades e clubes em grande atividade, o presidente da Câmara Municipal disse acreditar que outros atletas e grupos desportivos do concelho mereciam a devida homenagem. José Carlos Alexandrino revelou-se orgulhoso no concelho, que conta com 11 modalidades e se prepara para acolher uma equipa de Bócia em formação na Santa Casa da Misericórdia de Galizes. Mas acredito, meus caros amigos, que o nosso concelho tem muitos jovens e muitos desportistas e muitos clubes que se calhar hoje também estariam aqui à mesma porque têm feito grande trabalho. E deixem-me dar outro pormenor. Eu desafiava qualquer conselho que tivesse. Nós somos um grande conselho. Somos um grande conselho por causa destes nossos agentes, nestes nossos miúdos que ganham dimensão nacional, que são o nosso orgulho, tal como os nossos filhos. Todos sabemos que os pais, e hoje com certeza alguns pais que viram aqui, e poderia citar, não quero citar ninguém para não deixar ninguém de fora, mas têm orgulho por eles terem atingido um patamar enorme, porque o desporto é uma escola de excelência, que faz um trabalho e que faz uma exigência que nos ajuda a formar como homens estes nossos jovens. E esse papel é determinante, sobretudo, dos homens e das mulheres que trabalham nas suas associações, que trabalham nos seus clubes, sem receberem absolutamente nada, mas que fazem um trabalho fantástico ajudando a educação destes jovens, ajudando os pais destes jovens e dando ambição aos nossos jovens oliveirenses. Para vocês também, muito obrigado. Também sinto um orgulho enorme de ser presidente deste município. E por uma razão. Uma vez na Assembleia questionaram-me que o nosso concelho era só futebol. Um deputado municipal da oposição disse: não, Sr. Presidente, isto aqui o concelho é só futebol. Isto demonstrou uma ignorância total por uma razão, meus caros amigos. E eu respondi-lhe que ele, primeiro devia conhecer o concelho para ser eleito, para depois poder discutir com verdade. E hoje nós temos 11 modalidades que vou passar a enumerar. E isso é uma riqueza enorme, não do Presidente do Município, não dos seus vereadores, mas é uma riqueza enorme do nosso povo, das nossas gentes, da nossa construção de um coletivo, porque um conselho, meus caros amigos, não é um Presidente da Câmara, mas somos nós todos juntos que o conseguimos formar e esse trabalho está aqui plasmado por vós. Deixem-me futebol, hockey patins, basquetebol, ténis, ténis de mesa, futsal, atletismo, ginástica, PTT, pesca desportiva, ainda temos o pedestrianismo. Por isso, meus caros amigos, eu tenho um grande orgulho de ter um concelho que não tem só futebol, mas que tem uma variedade de modalidades e que dá resposta aos mais, a toda a população. E ainda hoje tenho orgulho porque a Santa Casa da Misericórdia de Galícia, e deixem-me dar este exemplo, mais um bom exemplo, que o município de Oliveira do Hospital tem que apoiar, que é uma equipe que é o Bócia, que é um desporto para deficiente, e nós também vemos de ter muito orgulho naqueles jovens que cabem representar a Santa Casa da Misericórdia e cabem representar o nosso concelho. Na noite em que distinguiu os melhores do concelho na área desportiva, o autarca oliveirense considerou bem emprego, investimento municipal, no apoio aos vários grupos e coletividades, porque entende, José Carlos Alexandrino, o desporto é uma escola demasiado importante. Muita gente discute hoje se o dinheiro que nós empregamos no desporto, se os subsídios dos apoios, dos pequenos apoios que vamos dando aos clubes, se ele é bem gasto ou mal gasto. Muita gente põe em causa a linha do município em termos desses apoios. Eu não tenho dúvidas, meus caros amigos, não tenho dúvidas nenhuma que estamos em tempos de dificuldade, temos que racionalizar os nossos meios, mas como eu disse, o desporto é uma escola demasiado importante. E para essas pessoas que têm a noção que o dinheiro que vai para o desporto é mal gasto quando nós estamos na formação, eu gostaria de lhe dizer aqui que eles estão muito enganados, porque eu vou-vos dizer, quer um concelho que seja eclético, quer um concelho que tenha grupos culturais, que tenha ranchos, que tenha filarmónicas, como nós apoiamos também fortemente, tunas, teatros, um concelho, só é um grande concelho, quando somos capazes de reunir isto tudo, e temos também desporto, que não devemos acabar com ele, devemos fomentá-lo, torná-lo mais forte e investir, sobretudo, naquilo que me diz muito, que é nos nossos jovens e na nossa formação, para ajudarmos estes nossos jovens um dia a chegarem mais à frente, independentemente de serem atletas ou não de eleição. Isso não é o mais importante. Eu digo-vos, meus caros amigos, mais importante é quando as nossas crianças fazem desporto e se sentem felizes. Porque nós, como cada pai, sabemos o que queremos para os nossos filhos. E para os nossos filhos, nós sabemos, só queremos que eles sejam felizes. Cumpriu-se este domingo a 12ª Feira do Porco e do Enchido de Marujos. Com a ausência da chuva a ajudar à festa, o certame traduziu-se em mais um sucesso, com milhares de forasteiros a marcarem presença no espaço da Laje Grande e Terreiro do Santo. Pensada para homenagear os comerciantes de carne de porco e de enchidos, a Feira do Porco e do Enchido tem vindo a dar cumprimento àquele propósito, afirmando-se de igual modo como um dos principais eventos do concelho Oliveira do Hospital, como referiu à Rádio Boa Nova o presidente da Câmara Municipal, José Carlos Alexandrino. Tenho que dar os parabéns à Junta de Freguesia de Marujos, que realmente tem aqui um trabalho, e ao seu presidente, ao Sr. Aníbal Correia, que tem feito aqui um trabalho extraordinário. Temos ultimamente feito uma parceria mais forte em termos de divulgação a nível nacional, que eu penso que tem até sido conseguida, mas as condições climatéricas até têm sido adversas, e por isso eu penso que é um sucesso, que esta feira tem tido um grande sucesso, e deixe-me dizer que a considero de longe, logo a seguir à nossa Feira do Queijo, o maior acontecimento em que do Oliveira do Hospital e do nosso concelho, que é vendermos aquilo que é importante, vendermos aquilo que é o nosso concelho, e eu acho que tem havido aqui um trabalho, porque, como eu disse, esta iniciativa, e eu não quero deixar de ressaltar isso, não quero louros que não tenho, é sobretudo da gente de Marujos e da sua junta, a gente que dizia que foi capaz de agarrar numa ideia e conseguir lá pôr na prática, e é uma ideia de sucesso, e hoje é uma realidade. O autarco oliveirense responde assim à oposição, certo de que são eventos como este que dão vida ao concelho e o diferenciam de outros do país com os quais era habitualmente confundido. Há um conjunto de opositores ao meu executivo e à forma como nós entendemos a divulgação do concelho de Oliveira do Hospital. Como sabe, acusamos muito, fazemos muitas festas, mas não têm sentido, não percebem que é isto que nos está a dar a vida. Não conseguem perceber que hoje a Oliveira do Hospital não é confundido com a Oliveira do Bairro nem com a Oliveira das Mães, porque criámos uma identidade própria que neste momento lançámos e que estamos a consolidar, e todos estes eventos dão-nos essa identidade, e um povo sem identidade é um povo que não tem razão de existir. A Oliveira do Hospital pela primeira vez começa a ter uma identidade muito própria. Nós vemos, e aproveito, vamos lançar o dia 8 e 9 de março, que já está marcado, vai ser a maior feira de queijo da Serra da Estrela de sempre, quando ela já é reconhecida a nível nacional como a maior. Isto é, nós criámos um conjunto de eventos, que criámos uma determinada marca e conseguimos hoje realmente projetar o nosso concelho, e hoje o Concelho de Oliveira do Hospital é um concelho que é conhecido e é reconhecido. E este é um trabalho que demora. É um trabalho para se consolidar que demora bastante tempo. Ninguém compra um produto que não seja conhecido. Nós podemos ter o melhor produto, mas ele não for conhecido. E todos estes eventos, toda esta dinâmica concelhia, dá-nos uma identidade própria, e isso para mim é um motivo de orgulho. A fazer um balanço positivo do certame, o presidente da Junta de Freguesia de Marujos, Aníbal Correia, lembra que a feira é de toda a região, atraindo por isso gente de vários pontos do país, que depois de uma primeira visita a Marujos, faz questão de estar presente em anos seguintes. Esta não é uma festa só, não é uma festa de Marujos, nem de concelho, é uma festa de toda esta região. Muitos visitantes, inclusivamente pessoas que já, há agentes turísticos aqui, nossos vizinhos, que já trazem e conseguem captar excursões para virem à Feira de Porco e de Enchido de Marujos. Este é um espaço emblemático da freguesia, e a feira faz todo sentido que aconteça aqui, mas o espaço torna-se cada vez mais pequeno para acolher esta imensidão. Sim, mas é um espaço único, e a feira nasceu, foi criada com o objetivo para ser neste espaço. E é neste espaço que nós vamos ter que manter. É evidente que todos os anos nos preocupamos nisto ou naquilo, a gente tentar melhorar para criar melhores condições às pessoas. Mas este é um espaço que, por mais que nos tentem imitar, não conseguem levar este espaço, e portanto é por isso que a Feira de Porto e do Enchido não consegue ser imitável. Esta feira acontece há 12 anos, ininterruptamente, não é? Como é que se consegue manter um certame desta natureza tantos anos seguidos, e presumo que para continuar? É assim, A gente, nós primeiro trabalhamos com o objetivo de a promover, mas no fim dela está promovida, não nos podemos deitar à sombra. Temos que todos os anos continuar a trabalhar e sempre, todos os anos, fazer uma avaliação daquilo que esteve bem e daquilo que esteve menos bem e corrigir e trabalhar muito para que a feira e também tentar sempre introduzir alguma coisa, alguma novidade, para que a feira não caia em monotonia, para que todos os anos conseguimos atrair mais gente. Quem vem a primeira vez faz questão de estar nos anos seguintes. Portanto, portanto isto, a tendência é ir sempre aumentando. 12 anos pensada para recuperar o fumeiro tradicional, a Feira do Porco e do Enchido tem vindo a alcançar aquele objetivo, como referiu à Rádio Boa Nova, Aníbal Correia. Com as novas tecnologias, a gente tentamos aqui, aquilo que a Junta de Freguesia fez, foi tentar recuperar uma tradição que estava em vias de extinção, com as novas tecnologias, com as novas exigências da CE, que era a arte de fazer o fumeiro tradicional, né? E nós, a Junta de Freguesia e depois a IPSS, deu-lhe seguimento. Aquilo que fizemos foi tentar recuperar esta tradição e não deixar perder esta tradição. É evidente que hoje a gente apercebe-se, a gente faz uma análise, a gente vê, se reparar, houve alguns fumeiros aqui na região que apareceram, depois da primeira feira de Porco de Enchido. Portanto, isto quer dizer alguma coisa, quer dizer... Sabe quantos produtores, as pessoas que trabalham nesta área, da freguesia, tem noção? Quer dizer, não posso quantificar, mas sei que ainda trabalha alguma gente nesta área. Mais de uma dezena? Sim, mais de uma dezena. Mais de uma dezena. E a ideia é manter vivo este setor? A ideia é manter vivo este setor, se possível até incentivar mesmo alguns jovens para se dedicarem a este setor, porque sendo bem trabalhado é um setor que no futuro pode lhe abrir algumas portas e criar o seu próprio posto de trabalho, que é a base de sustentação das suas famílias. E a freguesia cá estará para dar apoio. E a freguesia cá estará para dar, com os conhecimentos que tem ao longo destes anos, também dar-lhe algum apoio. A empresa de associação tem como objetivo preparar as pessoas para o mundo do trabalho, ou seja, tem 6 meses de formação e depois é um contrato renovável de 2 anos. E algumas destas pessoas, algumas ficaram na própria instituição, outras foram à pergunta do mundo do trabalho e outras criaram o seu próprio posto de trabalho. Pelo segundo ano consecutivo, a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital comemora o Dia Mundial da Bolota, que se assinala hoje, dia 10. Neste âmbito está a ser desenvolvido um projeto de educação ambiental e florestal subordinado ao tema Semear para Crescer, junto das crianças do pré-escolar do Conselho de Oliveira do Hospital. Na manhã de hoje, as crianças foram desafiadas a semear bolotas de carvalho e sobreiro em covetes, promovendo a consciencialização ambiental junto dos mais pequenos, que ficarão responsáveis por tratar das sementes numa primeira fase e depois por acompanhar o crescimento das plantas durante cerca de um ano até à plantação em local definitivo. A atividade de Semear para Crescer envolve um total de 476 alunos do ensino pré-escolar público e privado, numa ação que decorre até ao meio-dia e meio em 22 estabelecimentos de ensino aderentes. E à segunda-feira lançamos o olhar por aquilo que foi o desporto do fim de semana e os principais resultados. Na jornada 9 do Campeonato Nacional de Séniores Série E, o Futebol Clube de Oliveira do Hospital venceu por 2-1 ao Mortágua. A Associação Desportiva Nogueirense venceu por 3-0 ao Pampilhosa. E o Torizense perdeu por 2-0 frente ao Vitória de Cernás. Na divisão de honra da Associação de Futebol de Coimbra, jornada 6, o Desportivo de Lagares também terminou a partida a perder por 2-1 frente ao Pampilhosense. Em basquetebol, na Liga Portuguesa de Basquetebol, o Sampaiense perdeu frente ao Barcelos com o resultado de 76-66. Por esta altura chove em Oliveira do Hospital e é mesmo esta a previsão para o dia de hoje, para esta segunda-feira. Portugal Continental está hoje sob aviso amarelo, o terceiro mais grave numa escala de 4, devido a previsões de vento e chuva forte e também de agitação marítima. Os distritos do interior estão sob aviso amarelo devido ao vento forte, já que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê rajadas na ordem dos 90 km/h nas terras altas. O aviso é válido entre as 12 e as 18 horas de terça-feira. Já os distritos da costa portuguesa se encontram sob aviso amarelo entre as 12 horas de terça-feira e as 18 de quarta-feira, devido à previsão de ondas que podem atingir os 4 a 5 metros. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para esta segunda-feira céu muito nublado, apresentando-se geralmente pouco nublado nas regiões do interior até ao início da tarde. Prevê-se ainda a existência de períodos de chuva, por vezes forte, a partir do meio da tarde. Concluímos este bloco informativo às 12, notícias locais e regionais na antena da Rádio Boa Nova. Estas e outras notícias podem ser acompanhadas em radioboanova.com, também na nossa página do Facebook. Atualizamos toda a informação às 15 horas. Mais logo, estou de volta. Bom almoço, uma ótima tarde de segunda-feira.